agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. Banda toda verdadeiro, sem nada de cópias. Sem nada de cópias. Tem que estar de asas livres pra poder voar pro coração de alguém. Que abandonar as mágoas pra carregar o amor. Cansei de andar na estrada da solidão. Agora vou bater minhas asas rumo à tua direção. As mágoas pra carregar o amor. Cansei de andar na estrada.